Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é tempo de revisão de nossos projetos, sonhos e objetivos, não é? E um dos obstáculos mais importantes, se não o mais difícil de todos, com os quais nos deparamos é a necessidade de mudar nossos hábitos. Parece que é só uma questão de força de vontade, não é? Mas será que é só isso, hein? Vamos nessa hoje, mais uma vez falando sobre hábitos no Café Brasil. E começando com uma frase de Mark Twain. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que investe na descoberta, seleção, apoio e distribuição dos trabalhos de gente criativa que usa cultura para expressar sua visão do mundo. Acesse facebook.com/Itaú Cultural. Clique no link para Rumos e conheça um programa que pode servir para você obter os recursos para seu projeto artístico e cultural. Ou então, acesse o www.itaucultural.org.br para mergulhar num mundo da cultura. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o já famoso kit DKT, vai para o Douglas Wellington, de Campinas, que comentou assim o programa Ainda Sobre a Normose. Primeiramente, adoro seus podcasts e ainda pretendo ler seus livros. É muito bom parar e pensar sobre suas discussões e criar teorias e experimentos na minha cabeça. Meu mundo é do tamanho do meu vocabulário e com certeza o meu está aumentando escutando o Café Brasil. Tive que escutar umas duas vezes para processar todas as informações. Atualmente, o normal é não ser normal e assim caímos em um paradoxo. Para mim, o normal quem dita é o grupo. Um exemplo que passei há pouco foi quando decidi praticar uma atividade física. Para muitos, eu estava entrando para o grupo dos normais, que começaram a fazer atividades físicas porque tem um monte de outras pessoas fazendo. Outros, muitos, estavam me colocando no grupo dos que desistem. Hoje, com um ano de corridas de ruas e muitos quilos a menos, entrei no grupo dos atletas, mesmo não sendo um. Gostaria muito de saber por que o ser humano deseja sempre se agrupar. Será o medo do desconhecido? Será uma forma de odiar e repreender mais alguma coisa? Uma coisa me faz pensar. Às vezes, o normal não nos faz pensar de uma forma diferente? A taxa de pessoas obesas cresceu muito nos últimos anos. Se esse movimento pelas atividades físicas estivesse acontecendo há mais tempo, será que as coisas não seriam diferentes? Tem haters que usam o pretexto do normal para criticar ou diminuir outras pessoas. Penso assim... Quem sou eu para repreender alguém que pensa diferente de mim? Pois é, caro Douglas, você fala de coisas importantes, da decisão de mudar, do fazê-lo agrupando-se a outros, da mudança de hábitos. E eu diria que você assim responde a sua própria questão. Nos agrupamos para ter a sensação de proteção, de pertencimento a uma tribo, de motivação ao ver outras pessoas dividindo os mesmos objetivos e obtendo resultados. Fica muito mais fácil mudar certos hábitos quando fazemos parte de um grupo, não é? Muito bem, o Douglas mudou o hábito de ficar ali caladinho, escreveu para nós e ganhou o livro mais o kit DKT. Mude esse hábito você também. Comente os podcasts que você escuta, pô. E o kit que o Douglas vai receber é enviado pela DKT do Brasil, que distribui no Brasil a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes com a marca Prudence. Se o seu negócio é prazer, use Prudence. Se o seu negócio é proteção, use Prudence. Se o seu negócio é controle da natalidade, use Prudence. E se o seu negócio é isso tudo junto, use Prudence, olha. Acesse facebook.com/DKT Brasil para conhecer as ações de marketing social da DKT no Brasil e no mundo. Na hora do amor, use Prudence. E a Pellegrino, hein? Continua mil distribuindo informações de primeira em sua página no Facebook. A Pellegrino é uma das mais tradicionais distribuidoras de autopeças do Brasil, há mais de 70 anos, contribuindo para que os automóveis, caminhões e picapes circulem com segurança pelas ruas, estradas e rodovias do Brasil. Acesse o facebook.com/Pellegrino Distribuidora. E você sabe, né? Pellegrino tem dois L's. E aprenda com as informações sobre carreira e gerenciamento. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Hábitos são comportamentos que aprendemos e repetimos frequentemente, sem pensar como executá-los. São usos, costumes, maneiras de viver, modos constantes de se comportar, de agir. Eu vou resumir no popular, vai. Hábito é um comportamento que repetimos sem pensar. Em geral, ter hábitos é bom. Eles nos poupam muita energia ao gerar rotinas eficientes, sistemas de organização e autodisciplina. Mas também são terríveis quando contribuem para compulsões, obsessões e vícios. Hábitos são automáticos. Não temos que pensar para executá-los, é só repetir mecanicamente aquilo que sempre fazemos. Seres humanos não são apenas criaturas de hábito. Nós somos escravos dos hábitos. É durante a adolescência que muitos dos hábitos que nos acompanharão por toda a vida são formados. E a maioria dos adolescentes não tem a menor ideia de que os comportamentos aos quais eles se acostumarem no presente serão provavelmente a forma como agirão no futuro. É pela repetição de formas de agir que os hábitos serão formados. Existem os bons hábitos e os maus hábitos. Os bons hábitos, como praticar exercícios físicos, planejar as ações com antecedência, exercitar a curiosidade, são meio que automotivados. Quanto mais os desenvolvemos, mais queremos desenvolver. Já os maus hábitos, como mentir, como a preguiça, ou então o desistir dos desafios, são autodestrutivos. Quanto mais os praticamos, piores ficamos. Há dias que não sei o que me passa. Eu abro meu Neruda e apago o sol. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega, eu chego a achar Herodes natural, mas não tem nada, não. Tem meu violão. Arrisco a supercena com a patroa. Quem sabe nosso dia vai chegar. Me rio porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Olha que delícia, cara. Mas Toquinho interpretando o Cotidiano número 2, dele e de Vinícius de Moraes. Meu, como eu cantei essa música quando eu era novinho. Aos sábados em casa tomo um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta histórias sempre iguais. Mas não tem nada. Li num lugar que ocupamos 75% do nosso tempo hoje, repetindo tarefas que fizemos ontem. A maioria delas como hábitos. Sem pensar, mecanicamente. Acordamos do mesmo jeito, tomamos café do mesmo jeito, vamos para o trabalho ou a escola do mesmo jeito e etc. Uma infinita repetição que consome 3/4 de nossa vida. É mole, hein? Mas ter hábitos também é um risco, como bem disse Erasmo de Roterdã 600 anos atrás. Não há nada tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Sabe a Dona Maria lá, que há 25 anos apanha do marido? E quando você pergunta indignado até quando ela vai aguentar aquilo, ela diz, eu já estou acostumada. Não há nada tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Nos habituamos com o político que rouba, com os marginais que trucidam um ao outro nos estádios de futebol, com os impostos que pagamos e que não voltam como benefícios, com a péssima qualidade dos serviços de telefonia celular, com os congestionamentos. E tudo que conseguimos dizer quando perguntados a respeito é: ah, já estamos acostumados. Você tem ideia do custo dessa resignação para o Brasil, hein? Não, é? Seus netos provavelmente terão. Por isso é muito importante ter consciência dos hábitos, separando os saudáveis, que nos ajudam a gastar menos energia, daqueles que são nocivos, que nos tornam escravos de processos que determinam nossas escolhas, simplesmente por não pensarmos. Mas como fazer para se livrar de hábitos que estão lá profundamente enraizados, hein? Mark Twain deu a dica: faça todo dia algo que você não quer fazer. Esta é a regra de ouro para adquirir o hábito de fazer suas obrigações sem sofrimento. Fazer todo dia algo que você não quer fazer, pô, meu, não é fácil. Lembrou dessa, hein? Você ouve Hail Holy Queen, a canção cantada pelas freiras numa antológica cena do filme Mudança de Hábito, com Whoopi Goldberg. Para o horror das freiras conservadoras, ela bota para quebrar os hábitos e muda a realidade de um convento. Temos a tendência a pensar que somos donos de nossas decisões, que temos o livre arbítrio de escolher tudo o que quisermos fazer. Eu mesmo falo sempre isso aqui no programa, mas não é bem assim. Na verdade, o nosso pensamento consciente determina apenas uma parte do nosso processo de tomada de decisão. Muito da nossa conduta está atrelada aos hábitos, à repetição do que sempre fazemos, à ação automática, àquilo que é familiar. Não importa se é sobre a forma como comemos, como tomamos banho, como fazemos nossa higiene pessoal, como lidamos com nossos sentimentos. Na maior parte do tempo, repetimos padrões sem pensar. Minha filha, por exemplo, perde a hora toda manhã, desde que nasceu. Não importa se tem um despertador, ela simplesmente desliga, vira para o lado, dorme outra vez e perde a hora. Só levanta da cama quando os pais vão ao quarto dela, tiram a coberta, acendem a luz, abrem as janelas, fazem cócegas ou jogam um copo d'água. E ela sabe disso, e por isso não se preocupa em mudar de hábito. Sabe que os pais vão agir quando necessário. Mas, quando fora de casa, a coisa muda de figura. Sem os pais, ela tem que acordar na hora, e é aí que o bicho pega. Tivesse ela treinado essa mudança de hábito enquanto os pais estavam por perto, seria muito mais fácil abraçar novas rotinas. Mas você sabe como é que são os jovens, né? Só quando saem de casa é que trombam com a realidade dos maus hábitos. A preguiça, a mania de deixar tudo para a última hora, os gastos além da conta, as horas diante da televisão ou do computador, tudo isso se apresenta diante deles de forma dura, como barreiras a serem vencidas. E dá um trabalho, meu. É no final da adolescência e começo da idade adulta que os jovens compreendem que os bons hábitos são difíceis de serem criados e os maus hábitos difíceis de serem eliminados. Estamos habituados a funcionar de um jeito que nos é familiar, mudar isso é difícil e aí continuamos como somos. Muito bem. E voltando aos hábitos, pense aí naquela dieta. Ah, eu tô tão acostumado a comer o meu macarrão, tomar o meu chopp, meu sorvete, que mudar é um horror. E mesmo quando consigo a disciplina para regular a comida, eu sei que será no curto prazo. É piscar o olho e o velho hábito está de volta. É assim com você também, é? Pois é. Pois então, é muito difícil mudar de hábito, pois quando você combate um hábito, ele se defende. Ele luta pela sobrevivência. O cartunista Walt Kelly disse uma frase genial. Encontramos os inimigos, e eles são nós. E na batalha contra nós, o velho nós, o comportamento habitual geralmente vence. Mudar hábitos é como decolar com um avião. O piloto alinha na pista e acelera as turbinas ao máximo para ganhar velocidade e sair do chão. É o momento do voo em que a maior quantidade de energia é gasta. Com a mudança de hábitos é assim também. A largada precisa de uma injeção desproporcional de energia. Ouvi uma vez de um amigo que ele colocava o tênis do lado de fora da porta de casa, pois sabia que se conseguisse chegar até lá, teria forças para fazer a sua caminhada matinal. O difícil era sair da cama, sair de casa. Precisava de uma energia a mais. Existem muitos métodos para ajudar na mudança de hábitos, criando novos ou livrando-se de velhos. Um deles é o método dos seis Rs. Olha só. Reconhecimento, para compreender as consequências negativas do velho hábito, ou então as boas do novo hábito. Responsabilidade, para assumir o compromisso de mudar. Recordação, o lembrete diário para ativar regularmente o novo hábito. Repetição, para estabelecer consistência da prática. Revezamento, para encontrar um comportamento alternativo quando a velha tentação surgir. Recompensa, para reconhecer o cumprimento da meta. Reconhecimento, responsabilidade, recordação, repetição, revezamento e recompensa. Parece fácil, não é? Que delícia, cara. Faz tempo que eu não tocava o Karnak por aqui, não é? E eu não canso de ouvir esses caras, viu? Aqui é um clássico que eu já toquei aqui umas 10 vezes. O mundo muda. Então vamos à experiência própria. Desde criança eu tenho o péssimo hábito de roer unhas. Existem várias explicações para o hábito, mas o fato é, eu roo unhas desde que eu me conheço por gente. E num adulto, meu, é muito feio. E realmente me incomoda, estou sempre escondendo as mãos com um complexo, não fica bem. Tentei de tudo, de passar pimenta a usar luvas e não tem jeito. Algum tempo atrás fui tomar aulas de viola caipira e consegui algum sucesso, mas foi só a agenda impedir que eu tivesse as aulas e lá veio a roeção de unha de novo. Até que eu aprendi um método genial de tão simples, num livro publicado nos Estados Unidos. Preste atenção e relacione com os seis Rs: reconhecimento, responsabilidade, recordação, repetição, revezamento e recompensa. O método diz para colocar um elástico num dos pulsos, e a cada vez que levar o dedo à boca para roer, ou simplesmente quando se pegar mexendo nas unhas, ou então pensando nelas, puxar o elástico e soltar no pulso. Dar uma elasticada daquelas de doer. É pensar em roer elasticada. A lógica é a seguinte. Meu cérebro acha roer unha uma coisa legal, que dá algum prazer, sei lá porquê. Por isso eu repito o hábito. Com a elasticada, eu vou dizer ao meu cérebro que não é prazer nada. Cada vez que ele quiser roer unha, vai levar uma elasticada. Roer unha, em vez de prazer, será fonte de dor. E preciso fazer isso toda vez que eu pensar em roer unha. Assim, vou treinar o cérebro a abandonar o hábito, pois terei desprazer. Adivinha se eu não tentei? É claro que sim. O elástico ficou no meu pulso algumas horas. Levei umas 5 elasticadas e percebi uma coisa. Eu não precisava do elástico. Precisava era da consciência de que estava para roer a unha. Substituí o elástico por um piparote. Sabe o que é um piparote, hein? É quando a gente impulsiona o dedo médio ou o indicador na face interna do polegar e solta com força na orelha do colega. Eu passei a fazer isso no pulso. Pensou em doer? Piparote. Durou um dia. Percebi que a partir do momento em que passei a ter consciência de que estava para roer a unha, eu poderia pensar não, sem precisar do piparote. Bem, 2 meses depois, estou com cada unhão de dar gosto, meu. Cresceram todas, exceto 2, que ainda são roídas, mas eu achei que era normal. São elas que estão poupando as outras, e eu logo mais vou tratar delas. É, você rói unhas, é? Bom, tá aí o truque. Mudou o tempo e o que eu sonhei pra nós. Mudou a vida, o vento, a minha voz. Mudou a rua em que eu te conheci. Sabe o que dá quando você junta um compositor fantástico com uma cantora excepcional, hein? É isso que você tá ouvindo aí, ó. É Célia cantando Mudou, de Taiguara. Mudei as rimas do meu verso cru, e o sol mudou de cor, meu corpo nu. Muito bem, eu parei com o hábito de roer unhas quando usei o reconhecimento. O problema de roer unhas estava mais do que reconhecido. Responsabilidade. Só eu poderia resolver. O problema é meu e eu decidi que ia resolver. Recordação. Pratiquei a atenção constante para perceber quando estava praticando o velho hábito. Repetição. Toda vez eu repeti o uso do elástico, do piparote, ou mesmo da percepção e da ordem ao cérebro para parar com o velho hábito. Revezamento. Quando aparecia a vontade de roer unha, eu partia para outra coisa. Manipulava algo com as mãos, botava uma bala na boca, colocava as mãos no bolso, eu sei lá. E por fim, veio a recompensa. O prazer de ver uns unhões, de coçar a perna com gosto, de pegar a moeda no chão, de não ter vergonha de mostrar as mãos. 6 res. Bote pra funcionar. Eu não garanto que dá certo, mas pelo menos é um método, né? Oh, happy day. Ain't gonna scare nobody. Se você quer mudar um mau hábito, não tente fazê-lo de uma hora pra outra. Planeje, pratique, vá aos poucos. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Come here. Come here and stand over here. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Y'all gonna have to do better than this. Oh, happy day. All right, you guys, take your cue from me. La la la la la la la la la la la la la la la la la. É assim, ao som de Oh Happy Day, que está no filme Mudança de Hábito 2, que este Café Brasil, que abordou de leve a questão dos hábitos, vai saindo como de hábito. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Com o maníaco Lala Moreira na técnica, a obsessiva compulsiva Cissa Camargo na produção e eu, o Zé das Unhas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Douglas Wellington, Toquinho, Karnak, Célia e a turma do filme Mudança de Hábito. Este é o Café Brasil, que habitualmente chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera. Olha só, esse é um hábito excelente. Ir no Auditório Ibirapuera, conhecer os programas que eles têm por lá, fazer parte do grupo de pessoas que tem a mania de ir lá. Visite o www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada no que te espera. Habitue-se à cultura, meu. Este é o Café Brasil, de onde veio tem muito mais. E se você não sabia, o texto completo deste programa está publicado no www.portalcafebrasil.com.br. Apareça. Para terminar, a frase ferina de Erasmo de Roterdã: não há nada tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.